sex with flex with. Said he ain't a cheater, but that nigga pussy don't believe nothing. Daddy shame, cause it means nothing. Called your block where you came groveling. Ooh, you can't get that love back, come and get your stuff back. Give it all back, bring it all back. I want all the time that you took, send it all back. You can go and say what you want, I won't hear a word. Fuck another chance, I'm done, it you hurt. I don't wanna hurt myself bad no more, no more. Felt heartbreak and it's boring. I swear this the last time I put my all in. No point in falling, yeah, yeah. You've been so cold for way too long. Oh, I gotta get me back, get me back, yeah. You had solid gold until you lost control. I gotta get me back, yeah. To the genesis of my love, must've got too caught up in it. You caused the of my trust when I had it all in the beginning. It should have never took a revelation for me to exhaust my patience. That's why I need my need more, not less. Never catch me fucking with a lame. To call my bitches so that you could get the message. Only language that you understand is disrespectish. How did you get this? Finesse it. I know you miss it cause I heard you move on records. You never beat me to trip over a man. Do you know who the fuck I am? Think you the man but you a mama's boy. You ain't built for drama but you come as calling. I done my best, share a charity. Baby, if you need help, seek therapy. Ain't got your time. It's time to give me back, get me back, yeah. To the genesis of my love, must've got too caught up in it. You caused the exodus of my trust. When I had it all in the beginning, it should've never took a revelation for me to exhaust my patience. That's why I need my. Feliz Ano Novo, virada da Globo. Já fiz esquentou, deixa queimar o teu calor, me dominou. O jogo é teu e tu ganhou. A cobra já fumou, com essa lingerie já veio pronta pro caô. Ó que responsa, ela não cansa. Ela me chama, entro na dança. Me arranha, que me insana. Faz a posição. Comprei um dado pra pimentar a nossa relação. Só falta no banheiro e na cozinha em cima do facão. Você me dominando assim, eu devo admitir o seu tom. O seu tom, ei, ei. Eu disse em outro som e como vem. Sabe me levar de 0 a 100. Eu não aprendi a negar. Tenho dom de me dominar. Eu disse em outro som e como vem. Sabe me levar de 0 a 100. Eu não aprendi a negar. Tenho dom de me dominar. Você de madrugada, oh, não, não, não, não. cama, vai se parar. Pode gritar, hoje é meu dia. Você sabe me dominar. Já disse em outro show, igual não tem. Sabe me levar de zero a cem. Eu não aprendi a negar. Tem o dom de me dominar. Já disse em outro show, igual não tem. Sabe me levar de zero a cem. Eu não aprendi a negar. Tem o dom de me dominar. Nossas fotos do passado, o perigo estava lado a lado. Eu não vi. Eu entendo tudo isso agora, que não tem vilão na nossa história. Eu não vi. Não queria pensar que o fim um dia chegaria. Eu passeava em teu corpo, eu decifrava teus sonhos lucidamente, vivia na nossa utopia, yeah. Mas cê me deixa sem graça, brinca com o coração e isso atrapassa. Lembra a noite toda nós fazendo fumaça. Sempre fico mal quando o efeito da cachaça passa. Mas a verdade pra mim, eu quero fim. Tão difícil aceitar o fim, por isso eu vim. Pra regar esse nosso jardim, quero teu sim. Fica tudo green. That did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. You still defending them now. Lauren is only human. Don't think I million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Que deixar sem nada, baby, já são três da madrugada. Só vem cá, quero te levar pra casa. Se não tá, já vou te deixar cansada. A luz da lua, o tempo para. Só nós dois, o tesão e mais nada. Não me olha desse jeito, é um convite, eu aceito. Se quiser, pode ficar em casa. Mas tem tudo do bem e do bom. Tire essa roupa, fica relaxada. Pelo prazer dessa situação. Diz o que quer de mim, é. Quero te levar daqui, yeah. Me diz o que quer de mim, yeah. Quero te levar daqui, yeah. Então vamos ganhar, hey. Eu quero te deixar sem nada, hey, hey, hey. Quero te deixar sem nada, hey, hey, hey. Eu quero te deixar sem nada, hey. Baby, se me olha assim, não provoca não pra ti. Pode ser meu Aladim, vai me chamar de Jasmin. Mas tem que se decidir, vai chegar ou deixar. É que eu curti você, mas no fim não vou render ou não. E você para com isso, desperta meu vício. Eu quero contigo cada vez mais. Pode me pedir refém. Se você cansar, eu paro. Só pra você descansar. Mas só tem 3 minutinhos, porque a festa vai continuar. É a minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivas. A minha de fé, minha preferida. Eu caso com essa mulher e vou para. Me bate, Ludmilla. Calma que eu não sei lutar. Mas eu sou a melhor DJ. Posso tocar a noite inteira. E você pode me pedir replay. Se você cansar, eu paro. Só pra você descansar. Mas só tem em 3 minutinhos, porque a festa vai continuar. Que eu gosto desse som, né, cara? Som de som, de som, Black to Life, Ludmilla Maldivas, João Lorosa e Tabata Aquino, cara, muito bom, sem nada. Lauren Hill com Dur Hope e ainda Gloria Grooves, Garotinho com Ocean Tex, Emilia com Genesis. Rapaz, tá chegando a hora, hein? Aquele momento é especial, é o momento da virada, é o momento para 2026. Valeu, Camila, tá com a gente também participando, mandando aqui um abraço pra gente. Obrigado, desejo pra você também o mesmo, tá, querida? Continue sempre conectado aqui na Rádio Globo. Avisa pra todo mundo que essa é a Rádio Globo. Não confunda, pelo amor de Dadá, hein? Um salve aqui pra Renatinha também que tá com a gente. Valeu, Arminda Dias. Mais uma vez, brigadão, tá, querida? Virada da Globo! Vamos nessa, virada da Globo, contagem regressiva. Faltam quase 2 minutos, hein? Vamos pra contagem que com certeza promete. E você que tá ouvindo a Rádio Globo aí na altura máxima, brigadão pela moral, tá? Vamos lá, gente. Olha, um salve aqui especial pro amigo Elcinho. Elcinho, um abraço pra você aí, pra família, tá? Que você continue sendo essa pessoa especial pra todos nós. Brigadão. Um beijo aqui também especial, rapaz, pra Dona Clemilda. Alô, Dona Clemilda, obrigado. Obrigado aqui também, rapaz. É Cristiane, moradora de Senador Camará, tá com a gente. A família Portela também, que eu amo de paixão. E a minha família, né? Diga-se de passagem. Modesto da parte. Jabazinho, né? Salve aqui pra todos, né? Do Sistema Globo de Rádio. Especialmente pra Luciana, nossa diretora. Também a Thaís Gripe. A turma também. Valeu! Ó, Fabiano Melo. Figuraça. Eu te amo, Fabiano Melo. Leozinho na parada. Valeu, Leozinho. Zeca na parada, Leozinho. Esse trio é parada dura, gente. Leozinho. o Fabiano. Ah, tem um soldado Ryan, não posso esquecer, né? Não posso esquecer. Falta agora menos de um minuto, hein, gente? Contagem regressiva pra você, ó, vibrar e agradecer a Deus por mais um ano que tá se aproximando. Esqueçam de 2025, 2026 vai ser muito melhor do que 2025 pra você, tá bom? Maria de Lourdes, obrigado pelo carinho também, continue sempre com a gente, abraçando essa Rádio Globo que promete, tá, querida? Brigadão você que tá em casa, no trabalho, dando aquela moral pra gente. Ai, meu Deus do céu, vamos nessa, hein? Chegando! 2026. Carregando. Atenção para a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2026. da Globo, com o DJ Marcelo Lírio. Rise up and don't falling down again. Rise up. Long time I broke the chains. I tried to fly a while, so high, direction sky. I tried to fly a while, so high, direction sky. My dream is to fly over the rainbow, so high. My dream is to fly over the rainbow, so high. My dream is to fly over the rainbow, so high. My dream is to fly over the rainbow, so high. Hey. Rise up, but my wind shaking wane. Rise up makes me feel pain, 'cause I like to fly a while, so high, direction sky. 'Cause I like to fly a while, so high, direction sky. Você aqui, oh, só

Hoje eu te avistei, bateu uma sintonia. Papo que eu viajei, querendo essa boquinha. De longe eu te avistei, bateu uma sintonia. Papo que eu viajei, querendo essa boquinha. Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta. Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai, joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai, joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai, vai, joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai. Virada da Globo, Rádio Globo 98.1, rádio que vibra com você, Denis, DJ Kevin, o Cris, tá ok, tá ok. 2026 tá aí, feliz ano novo, hein? Feliz ano novo pra você que tá em casa, pra você que tá trabalhando. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Ó, Anitta com Pedro Sampaio, by Dennis, DJ joga pra lua, vai. Vanessa da Mata, ai, ai, ai, ai, que programação é essa, hein? Eita coisa, esse Marcelo Lírica, o cara é chato, hein? DJ, um abraço, meu parceiro. Calvin Harris com Dua Lipa, One Kiss. Miley Cyrus com Flowers, ainda Yves LaRock com Jabba, Rise Up, John Rock com Big L, né? High in the Future, Big L com Kenny Phillips. Quero lembrar você o seguinte, tá aí, 2026, já chegou. Ih, rapaz, um abraço especial, mais do que especial, pro meu amigo, o grande soldado Ryan. Eu apelidei de soldado Ryan. Ele, senhorita Camila. Majuzinha chegou, hein? Chegou chegando a Majuzinha, né? Obrigado aí pela moral, soldado Ryan. Amo te. Beijo aí pra Camila, pra família toda. Sempre dando aquela moral aqui pro planetão. Eu fico como? No azeite, né, cara? Fico mais certo do que o azeite. Virada para Globo! Aqui um salve especial também pra Dona Luciana, que tá comigo em Jacarepaguá, falou o seguinte, aí Planet, tá ouvindo a programação da Rádio Globo, você é brabo, brabo nada, a Rádio Globo que é braba, eu sou apenas um brabinho, tô brincando, obrigado, tá, Lu, Deus abençoe aí, obrigado pelo carinho, continue sempre com a gente, participando, mandando aqui o seu beijo, o seu abraço, valeu Cleiton, família Portela também que tá ouvindo o Paulo Roberto Planeta nas alturas, em Jardim Primavera, valeu também a Mary Jane, olha aí, Mary Jane, não gostei do nome, hein? Mary Jane falou o seguinte, olha, vocês aprontam, hein? Soldado Ryan com Zeca na parada, os dois aprontam o planeta. Eu sei disso e eu não sei. Esses dois são uma figuras. Marca pra eles não, hein? Ele vai falar, ó, já fez almoço? Já. Então, por favor, traz pra mim aqui que eu tô na narica. Tô na fome de dois midinhos. Ai, meu paizinho do céu, muito bom. Bom, salve aqui pro Anastácio que tá com a gente também. Anastácio, obrigado pela moral. Aí, planeta, manda um abraço aí pro DJ Marcelo Lide, pro Zeca na parada e soldado Ryan. Amo vocês. Ah, também DJ Brinquinho. Tá certo, vai tocar agora, último set. Tá bom? Vamos nessa então, agora meia-noite 29. 2026 tá aí, eu só posso falar uma coisa pra vocês. Obrigado pela moral, tá? Obrigado mesmo. A Rádio Globo tá aí sempre pra... Pede licença pra poder entrar na sua casa, levar muitos prêmios, levar entretenimento. E isso é que não falta aqui com a gente, né? Marcelo Lírio sempre levando aí o Na Pista. DJ Michel aí com Black Friday. Ah, DJ Brinquinho também com o Na Pista. Aquele momento especial, né? O Na Pista retrô também com o nosso amigo Marcelo Lírio. Por aí segue a programação. E tem um cartão com 10 mil reais, né? Devido ao sucesso tão grande, gente. Agora 2026, né? Já iniciando já. Janeiro, a gente vai estar liberando esse cartão com 10 mil reais que pode ser seu. Aí você anota lá três sons ou três artistas e manda pra gente. Tá ok? Então vamos nessa. Virada da Globo continua, hein? Virada da Globo! Mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Aí, desde menor sempre fui grato. Sendo camelô, trocando pneu. Hoje posso falar que eu tô bem pra caramba. Abracei a chance que o funk me deu. Comprei meu barraco, carro importado. Sempre com várias novinhas do lado. Se você não tá ligado, vou pedir o Zeca pra te dar um papo. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. You calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I. Right before dum dum. The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. The love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. Eu sei que tu me odeia, mas tenho assentada que tu gosta. Você pode sumir, mas amanhã tu vai voltar. Pode me xingar, pode me xingar. Você pode sumir, mas amanhã tu vai voltar. Que delícia. Cenas sensuais ficaram na sua mente. Eu cavalo na de costa, eu gosto da zona de frente. Cenas, cenas sensuais ficaram na sua mente. Eu cavalo na de costa, eu gosto da zona de frente. Eu sei que tu me odeia, mas tenho assentada que tu gosta. Pode me xingar, pode me xingar. Você pode sumir, mas amanhã tu vai voltar. Pode me xingar, pode me xingar. Você pode sumir, mas amanhã tu vai voltar. Feita solteiro, esperei chegar o verão. Tirei Elias lá do dedo. Bato papo pra mim também. Melhor coisa é feita solteiro. Mas tá vivendo tudo que era desejo. Senta, foca, toda, toda. Vai querer ficar. Toque, toque, pode. Já vai ligar. Pedir, pedir, deixa levar. Feita solteiro, esperei chegar o verão. Tirei Elias lá do dedo. Bato papo pra mim também. Melhor coisa é feita solteiro. Mas tá vivendo tudo que que era desejo. Senta, foca, tuta, tuta, pra querer ficar. Toque, toque, tati, pra já vai me carro. Piti, piti, deixa ela tá, tá, tá. Louca na pista, topa tudo. Doida de uísque vem no sul. Gramadinho, com a lingerie que deixa meu guri que vai na sua casa. Perfurando toda ela. Na onde eu bato a meta, eu taco. Na onde eu bato a meta, eu taco. Meu guri que vai toda noite toda. Famosinha, quero descobrir a cor da tua safadinha. Vem pra se divertir aqui na PT dos Cria. Faz assim, no beco da farmacinha. Já muito louca, tipo, tipo, cabaré, né, novinha. Sei que tu topa sentar na minha. Se alegra, na palma essa tatuada. Vou postar no privadinho. Isso de você falou que não pega nada. Tem de menor que tu é danada. Então receba tapa na, então receba tapa na. Sempre falou que não pega nada. Tem de menor que tu é danada. Então receba tapa na, então receba tapa na. Oi, famosinha, quero descobrir a cor da tua rua. Safadinha, vem pra se divertir aqui na PT dos Cria. Famosinha, quero descobrir a cor da tua rua. Safadinha, vem pra se divertir aqui na PT dos Cria. Famosinha, quero descobrir a cor da tua rua. Safadinha, vem pra se divertir aqui na PT dos Cria. Então vem, então vem, vem, vem. Essa maldita, salseirando pela rua, bagunçando as avenidas. Joga a tague lá em cima, ela ama adrenalina. Guarda, guarda, guarda na sua bolsa bonita. Que é sensação de poder, no lazer. Quer ir pro HD, tem caminhão na TT. Festa do Big G, fala doce, doce. É prazer, sem se comprometer. Senta, senta, senta pro patrão. Senta, senta. Mostra que tu tem disposição. Desce, desce. Ela que já nasceu com esse dom. Te dá, te leva coração de ladrão. Vai, vai, vai. Senta, senta, senta pro patrão. Senta, senta. Mostra que tu tem disposição. Desce, desce. Ela que já nasceu com esse dom. Te dá, te leva coração de ladrão. Vai, chora. Do Big G, só cavala pra machar. Só pegar e escolher. Dog, dog, manda as pura. Quero ver mundão descer. Não descer, não descer. Nós que faz acontecer. Bebê, te prometo na firma. Toda safadinha. Vídeo, vídeo. Na garupa do trás. Só menor que entrou na pista. Tinha assim. Ela ganhou de lá. Que é o chatão que tá. Passa lá na passa, passa. Desestresse, me postou no delimpa, se acha pascolé. Tomou de sequência, cavalo tá sem sé. Coloquei na chapa, quem mandou vir na minha ré. Vai salvando, passa, passa, pega, desestresse. Me postou no delimpa, se acha pascolé. Tomou de sequência, cavalo tá sem sé. Coloquei na chapa, quem mandou vir. Senta, senta, senta pro patrão. Senta, senta. posição da CTC. Ela que já nasceu com esse dom. Te dá de lama, coração de ladrão. Vai, vai, vai. Senta, senta, senta pro patrão. Senta, senta. Mostra que tu tem disposição da CTC. Ela que já nasceu com esse dom. Te dá de lama, coração de ladrão. Vai. Da Globo, com DJ Brinquinho. Senta, abre as pernas e relaxa. vem por cima e senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Abre rodinha, abre rodinha, eu quero ver se tem coragem de mostrar a calcinha. Vai, abre rodinha, abre rodinha, eu quero ver se tem coragem de mostrar a calcinha. Vai. Da Globo. Tu desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Tu desce, aquece a frente, sobe, aquece as costas, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Soca nele, joga só na cara dele. Soca nele, joga só na cara dele. Olha o aquecimento. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Vamos lá, delícia. A pretinha tá que tá. Ui, ela tá que tá. Ui, ela tá que tá. A doidinha pra cá. Ui. E aí, moreninha, como é que cê tá? Ei, vai. Tá que tá, que tá, que tá. Ui, ela tá que tá. Ui, ela tá que tá. Doidinha pra cá, doidinha pra cá, doidinha pra cá. Virada da Globo. Toda rosadinha, vai. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá. Ui, ela tá aqui, tá. Ui, ela tá aqui, tá. Tá doidinha pra cá, doidinha pra cá, doidinha pra cá. Frente, lá vem eles, minha gente. Agora o chumbo é quente, eles têm toda razão. Não fique aí se não quiser virar de fonte pra cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão. Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão. Os dois querem os bandidos pra levá-los à prisão. Se os bandidos resistirem, atirarem de repente, se sabe quem puder, porque daí é chumbo quente. As irmãs metralha vem lançando um jeito novo. Fica de perna pro alto. Pachorra de 18. Pachorra de 18. Pachorra de 18. Virada da Globo. Com DJ Benquinho. Namorosa. Rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão. Balança gostoso, requebrando até o chão. Glamourosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão. Balança gostoso, requebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale como macio. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem. Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca. Beijar teu corpo inteiro, te deixar muito louca. Vem, vem dançar, imprime o seu popozão. Remexe gostoso e vai descendo até o chão. Namorosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão. Balança gostoso e quebrando até o chão. Namorosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão. Balança gostoso e quebrando até o chão. Pretinha, moreninha, pulsa e loirinha. Me deixa doidinho quando dança tremidinha. O funk do meu Rio se espalhou pelo Brasil. Até quem não gostava. Virada não da Globo. Mulheres saradas, linda deslumbrantes. Corpo de sereia, olha bem excitante. Se tu não curte o funk, pode gritar de bobeira. Bote uma beca esperta e se junte a massa bobeira. Glamourosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão. Balança gostoso, requebrando até o chão. Glamourosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Agita o salão. Balança gostoso, requebrando até o chão. Glamourosa. Rádio Globo 98.1, rádio que vibra com você. Poderosa. Ô, glamourosa, tá dançando. Vai até o chão, vai. Que é isso, pai? Segura ela aí. Bom demais, fechando muito bem com o DJ Brinquinho. Ele que faz o baile da Globo, gente. De segunda a sexta, em 5 da tarde, com Zeca na parada. Valeu, obrigado, hein? Obrigado a todo mundo que participou aqui, mandou mensagens, desejando aqui feliz ano novo. Obrigado você que tá em casa também, ouvindo a programação da Rádio Globo. E eu quero mandar um salve especial aqui pro meu amigo DJ Brinquinho, já desejando pra ele aí muitas felicidades, muita harmonia, um 2026 com muita paz, pra toda a família. Aliás, a família em peso, né, DJ Brinquinho? Tá dançando ao som do DJ. Virada da Globo. Quem são eles? Paulo, Roberto, Planeta. Vamos ao que interessa aqui, gente. Olha, Priscila tá com a gente. Leandro, Nicolas. Leandro, será que é o DJ Brinquinho? Acho que não, né? Eu conheço ele como DJ Brinquinho. Leandro, não. Mas tá valendo. Valeu também aqui, rapaz. A Vanessa, Camille, Milton e a Dona Edna. E tem um testemunho aqui maravilhoso. Dona Edna, só posso falar uma coisa pra senhora. Quando a gente mantém fé, determinação, o nosso Deus, ele entra com providência. E é assim que a gente tem que fazer. Abrir os nossos corações, abrir nossa mente, falar: Deus, obrigado, até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me alimentado, e Deus com certeza vai fazer algo muito mais do que especial pra sua vida, tá bom? Dona Edna, que foi curada de um câncer, que testemunho lindo. Obrigado pelo carinho aí, DJ Brinquinho, a família em peso aí, aproveita, DJ Brinquinho. Tô aqui, ó, amanhã e sexta, enterro dos ossos. Se estiver fazendo churrasco, traz pra mim, pelo amor de Deus, hein? Vou ficar na larica. Ah, tá de folga, né? Fugiu. Eu tô brincando, DJ. Um abraço, gente, vou ficando por aqui, tá? Eu volto amanhã, 7 da noite. Já desejo, não sou eu, como todo o Sistema Globo de Rádio, um feliz 2026, tá? Com muita paz, muita saúde, é o que interessa, os demais a gente conquista. E é isso, colocando Deus na frente, nada vai dar errado. Valeu, obrigado pelo carinho, hein? Fechou, agora faltam 3 para 1. Valeu! Se muita coisa vai mudar em 2026. Algumas vão continuar iguais. A Rádio Globo vai continuar te dando os melhores prêmios. E em janeiro tem um cartão com 10 mil reais te esperando. É o verão patrocinado da Rádio Globo na sequência premiada. Para levar, ouça a Rádio Globo e acesse o radioglobo.com.br ou o nosso app. Consulte um regulamento e faça o seu cadastro. Um cartão com 10 mil reais pra turbinar as suas férias. Só ganha quem se liga aqui na rádio que vibra com você. Rádio Globo. Vem curtir os maiores sucessos das pistas com mixagens exclusivas do DJ Marcelo Lírio. É música boa. DJ Marcelo Lírio. Vibe lá em cima. Astral perfeito pra sua noite. Tá esperando o quê? Se joga no Rádio Globo na pista. Todo sábado às 11 da noite, aqui na Rádio Globo, a rádio que vibra com você. Rádio Globo. Beija-flor

eu vou gritar bem alto, que é pra todo mundo ouvir. Tudo bem que você me faz, subo nesse palco sem vergonha. Fazendo planos.